A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Ora, o programa que às segundas-feiras, mais ou menos a partir das 17 horas, lhe faz companhia durante 60 minutos. E o que é o Grandes Músicas? Bem, para quem não conhece, o Grandes Músicas é um programa onde só passam mesmo grandes músicas. Ou seja, elas têm que ter a duração mínima de 8 minutos. Hoje temos algumas para ouvir. Uma delas, é a primeira, tem uma duração de quase 13 minutos. É um fantástico mix de Jan and Spoon. O tema Follow Me faz parte de uma coletânea de Eurodance dos anos 90. Ora, é precisamente sobre Eurodance dos anos 90 que o Grandes Músicas de hoje vai incidir. Grandes sucessos, que até foram grandes sucessos, não nestas versões. Claro, estas versões são todas retiradas dos Maxi Singles, que nós aqui hoje vamos escutar. Algumas destas músicas foram verdadeiros sucessos, mas em versão 3 minutos. Ora, elas aqui hoje têm que ter no mínimo 8. Esta primeira tem 12, quase 13. Vamos conferir então Jam and Spoon, o tema Follow Me. É a primeira música do Grandes Músicas de hoje. Follow me. falou. Follow me. Not Over Yet é como se chama a próxima música. É um dos exemplos de grande sucesso da Eurodance dos anos 90, mas em versão 3M, ou seja, 3 minutos. A música de Grace fez muito sucesso na segunda metade da década de 1990. E fez mesmo muito sucesso, a ponto de, ainda nos anos 2000, essa música era de quando em vez escutada nas rádios, isto a nível internacional. Mas claro, sempre na versão mais curta, na chamada Radio Edition. Nós hoje vamos ouvir a versão retirada do maxi single da altura, Grace, Not Over Yet. Thank you.

Mais uma grande música, mais um sucesso. Esta é daquelas circunstâncias em que uma grande música foi grande música nos dois sentidos. Grande música em termos de dimensão e grande música em termos de sucesso. A música Who Got The Love dos Hyperlogic foi também um sucesso na Eurodance dos anos 90 e fez muita gente abanar o capacete. Talvez esta versão também, mas a versão mais comum ainda assim era a chamada Radio Edition, aquela que ainda há pouco falei aqui. Agora o tema que vamos ouvir é este fantástico Who Got The Love, um tema dos Hyperlogic. No. Vamos correndo o tempo e deparando-nos com grandes sucessos, mais uma vez. BBE, 7 Days. Bem, esta música até em maxi single foi um sucesso. Mas, pronto, nós vamos aqui recordar precisamente nesse maxi single, numa versão que dura, imagino, 8 minutos e 31 segundos. É muita fruta. Ora, é precisamente com os BBE e 7 Days que vamos seguindo até à reta final da nossa emissão. Daqui um bocadinho chega a minha última intervenção com a última música desta tarde de segunda-feira, dia 12 de setembro de 2011. O maior sucesso de todos é dos Faithless. O tema God, God is a DJ é o tema que vai fechar a edição de hoje do Grandes Músicas. Vou trazer este tema numa versão que dura quase 10 minutos, embora a mais conhecida tinha 4 minutos e pouco. Mas, enfim, pronto, é mais um maxi single. Na próxima edição do Grandes Músicas vamos novamente incidir na Eurodance dos anos 90, recorrendo mais uma vez aos maxi singles. Claro que não vai ser a regra, mas vamos ter aqui mais uma ediçãozinha dedicada então a estes maxi singles. Desejo-vos, entretanto, a continuação de uma ótima tarde na companhia da sua Rádio Antena Web. Fique bem, forte abraço e até de hoje a 8 dias. Thank you.